No alvorecer deste novo dia, quero fazer chegar até você o som desta mensagem. Somente para dizer-lhe o quanto você é importante em minha vida. Você é a única pessoa que sabe me ouvir, me compreender. E sabe como ninguém fazer o meu espírito se acalmar, os meus olhos brilharem e os meus lábios sorrirem. Você que sempre me acolheu com carinho e sempre esteve ao meu lado em todos os momentos tristes e horríveis de minha vida. Principalmente naqueles momentos em que os amigos desaparecem. Por isto e por muito mais, quero despertá-la com esta simples mensagem. Só para lembrar-te que te amo muito, mas muito mesmo. Que este dia seja transformado em lindas flores e oferecidas a você, mamãe, com todo carinho e cuidado. Quero aproveitar este momento para dizer-lhe muito obrigada por tudo e por todos os momentos que você esteve ao meu lado. Nem por um instante eu irei deixar de te amar, minha mãe adorável.